Vamos festejar Natal, uma data especial. Jesus nasceu com muitos amores, muitas luzes com raios de flores. Os anjos cantando seus hinos, com Maria louvando o menino. Vamos bater palmas, cantar parabéns, Jesus nasceu em Jerusalém. Vamos bater palmas, cantar parabéns, Jesus nasceu em Jerusalém. Vamos festejar Natal, uma data especial. Jesus nasceu com muitos amores, muitas luzes com raios de flores. Maria, Mãe de Deus, adora o Filho seu. Nesse ritmo que eu canto, que vem e que vai, Jesus Cristo é o nosso Pai. Nesse ritmo que eu canto, que vem e que vai, Jesus Cristo é o nosso Pai. Vamos festejar Natal, uma data especial. Jesus nasceu com muitos amores, muitas luzes com raios de flores. Os anjos cantando os seus hinos, com Maria louvando o menino. Vamos bater palmas, cantar parabéns, Jesus nasceu em Jerusalém. Vamos festejar Natal, uma data especial. Jesus nasceu com muitos amores, muitas luzes com raios de flores. Maria, Mãe de Deus, adora o Filho seu. Nesse ritmo que eu canto, que vem e que vai, Jesus Cristo é o nosso Pai. Nesse ritmo que eu canto, que vem e que vai, Jesus Cristo é o nosso Pai.